Só filé, mané! Só tá DJ Joy, da equipe poderosa. Urundu é da antiga, lá do B vai tomar. Só filé, mané! Só tá DJ Joy, da equipe poderosa. Urundu é da antiga, lá do B vai tomar bola.